Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo cuidar de cachorro. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre pênis biônico. E você, minha querida petisca, que está em busca de iluminação sobre stalkers do bem. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde-se uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quente. Pessoa, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso, cheio de sabedoria inútil de jogabilidade. Então, antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através da nossa campanha no Orelo. Então, se você está nos ouvindo agora, é porque você nos apoia. Afinal de contas, esse é um podcast exclusivo para contribuidores. Obrigado. E se você está ouvindo isso sem contribuir, não está ouvindo mais. Agora não, só mudou. Não tá. Agora apareceu. Seus ouvidos estão amaldiçoados. O mistério do arquivo fantasma. Eu sou Rafael Kina, sempre pronto para meu capitão, estou aqui hoje com... André, um sorriso no rosto e uma bola no pé. Sushi vai ser porreiro, meu brigadeiro. Tengu, Sonic é meu amigo, Sonic é meu herói. Lembrando novamente que vocês devem, nem vou falar mais pode, ok? Contribuir para esse programa, enviando seus questionamentos, histórias e tudo mais para o retrospingo.net jogabilidade, para o e-mail linhaquente@jogabilidade.de, através do formulário que se encontra no post desse episódio, ou então para o nosso arroba no Telegram, @jogabilidade. Em breve, teremos um lugar muito bom também para mandar, que vai ser um canal anônimo no Discord que eu tava testando. É meio chato de configurar lá para fazer tudo funcionar do jeito ideal. Mas se a pessoa posta lá, é anônimo. É anônimo, ela pode mandar, só a gente recebe, não dá pra saber quem mandou. Dá pra banir se a pessoa mandar uma coisa escrota assim, tipo, sem saber quem é. O Discord sabe quem é, a gente não sabe quem é. Entendi. Então vai ser ideal, assim. Foda. Reiterando que somente eu tenho acesso às perguntas, então aqui, gente, é tudo na surpresa e no improviso. Vamos lá pra nossa primeira pergunta, ou será que é uma história aqui do Linha Quente de hoje? A primeira historinha de hoje é uma historinha de quem é o babaca? Eu. Não é. Droga. Errou. Tá fora. Tchau. Próxima. Esse ano, depois de praticamente 10 anos sem conseguir tirar férias pra valer, gastei praticamente todas as minhas economias e consegui me programar para passar um mês e meio, 6 semanas, viajando por alguns países da Europa. Essa matemática fecha? É isso mesmo? É, 4 semanas, um mês. 6 semanas, um mês e meio. É. Ok. Eu divido o apartamento com um amigo e no começo do ano conversei com ele sobre a viagem, sobre a possibilidade dele cuidar do meu cachorro, Ronaldo, nesse tempo. Ele disse que poderia cuidar por 3 das 6 semanas, e eu concordei, dizendo que arranjaria outra pessoa pra cuidar do Ronaldo no restante do tempo. Só que ontem, meses depois, a gente conversou, e ele disse que não poderia mais, por ser um período de tempo muito longo, e que isso impediria de fazer muitas coisas. Ele também falou que a outra conversa, que pra mim havia sido um combinado que tínhamos feito, tinha sido apenas uma conversa casual, e que nenhum martelo tinha sido batido. Cheguei a oferecer R$300 por semana como pagamento, mas nem isso convenceu. Ele sugeriu que eu deixasse o Ronaldo com algum familiar, mas o mais próximo está a umas 28 horas de viagem de carro, ou alguns milhares de reais de avião. Quando comentei isso, ele disse em tom de brincadeira e rindo, mas senti um fundo de verdade. Ah, mas pra Europa tem dinheiro, né? Fiquei triste, porque sempre que ele precisa eu empresto meu carro, e já cuidei algumas vezes do gato dele, além de ter achado que ele não foi muito honesto ao voltar atrás do nosso combinado, dizendo que não havia sido combinado, em vez de dizer que ele mudou de ideia. Ele foi babaca, ou sou eu que estou sendo babaca? Assim, o quão próximo da viagem era o cancelamento? Ele disse mesmo que assim. Conversaram alguns meses, né? E aí, alguns meses depois. É, mas não dá pra saber, tipo, uma semana antes. Porque assim, dependendo do tempo, eu diria que ninguém foi babaca. Eu diria que ele foi babaca, sim. Não, que mandou um e-mail. O roommate. O amigo. O amigo. Entendi. Se foi tempo suficiente antes. Não, mas não, você tá contando com o negócio. Se você já tá contando com o negócio. Por isso que eu falei. Você não foi atrás de outras por opções. Por isso que eu falei, depende do tempo da viagem. E também depende realmente dessa perspectiva aí, porque na visão do o amigo, não tinha sido combinado. Ah, tinha sido só uma conversa casual. Acho estranho, acho bem estranho. É porque um tá dizendo uma coisa e o outro tá dizendo outra, né? A gente não tem o ponto de vista do outro, de fato, mas se eu tivesse, e eu tenho, apenas o ponto de vista dele, eu acho que o amigo está sendo extremamente babaca, porque eu... Extremamente? Eu diria que extremamente babaca. Eu já tive em várias situações em que, quando você percebe que, nossa, que louco, né? Eu sou amigo dessa essa pessoa, mas essa pessoa não é meu amigo, né? É muito merda. Ainda mais que ele é roommate do outro. E que a desculpa dele é que... Desculpa que não foi apresentado aqui. Peraí. Que o amigo dele deu foi... Ah, não. O cachorro vai me impedir de fazer muitas coisas. Eles moram no mesmo lugar? É, moram na mesma casa. Aí isso aí muda as coisas. É, eles falam que não. Eu achei que... Não, é. Eu perdi esse pedaço no começo, por algum motivo. Eu pensei que era, sei lá, alguém que é na casa dele, alimentar o cachorro, limpar e ir embora, entendeu? Não, eles moram no mesmo lugar. É, se mora no mesmo lugar, o cara já tá ali, né? O cachorro tá ali também. Tá ali, é verdade. Mas o cachorro vai impedir ele de fazer muitas coisas. Não precisa estar com o cachorro 24 horas. Só limpar a sujeira, é que alimentar... Assim, tem que passear também, dependendo do cachorro, né? Sim, é, o cachorro passear. Costuma ser uma manutenção mais intensa do que gato, assim. E do que galinha, por exemplo. E lontras. Né, lontra é muito intenso, na verdade. É, imagino que sim, na verdade. Não, nesse caso eu diria que é babaca. Eu acho babaca mesmo que não for, porque sou amigo, cara, pô. Mas aí, mas não, até aí... Não, até aí não. Acho que não é porque é amigo que tem obrigação. Não, tudo bem, mas combinou primeiro. Então, se combinou, aí eu concordo com você. Se combinou, combinou, pá, voltou atrás e ainda tirou sarro. É, não, de fato, se tivesse combinadaço mesmo, tipo, ok, cuspiu na mão, né, apertou, aquela coisa toda, que sempre se faz, né, sempre se combina alguma coisa, cospe na mão. É, quando a gente combina a gravação aqui é sempre claro, assim. Claro, sim. É, aí eu acharia babaca também. Mas aí realmente tem dois pontos de vista, né, tem o amigo acha que não combinou. Foi só uma conversinha, né? Só uma conversa casual. É. É, às vezes acontece. É. Vamos marcar? Vamos marcar de cuidar do meu cachorro? Ah, vamos. A gente vê isso aí. Como que isso foi uma conversa casual? A gente veio sair? Será que foi isso que o amigo falou? A gente veio sair. Denúncia aconteceu várias vezes no grupo de jogabilidade, a gente marcar coisas e pessoas entenderem que não tinha cobrado nada. É, aconteceu mais de uma vez já. Isso é verdade. Denúncia. Às vezes as coisas são combinadas com intensidades diferentes para pessoas diferentes. Vamos marcar isso aí. Acontece. É, tipo, às vezes a pessoa fala, vamos 3 semanas? Três semanas parece ok, né? Aí a pessoa já... Não, parece ok, realmente. Aí a pessoa não combinou. Ela só falou, parece ok. Aí a outra, então tá combinado. Mas até aí também, tipo, ele falou que foi, sei lá, 3 meses? Alguns meses antes. É, sim. Tipo, se eu viro pro Rafa, 3 meses. Rafa, tô pensando em viajar. Você cuidaria das gatas? A Rafa fala, cuido. Mas daquele jeito, tipo, sim, isso mesmo? Às vezes foi só isso, meio que comentou por cima. Não foi uma parada. Mas mesmo assim, eu acho que o maior agravante pra mim é que eles moram no mesmo lugar. O cachorro já tá ali, ele já tá ali. Sabe? Ele ofereceu R$300 por semana. Não, ele ofereceu R$300 por semana. Porra. Ah, mas isso pra mim não é, né? Às vezes dinheiro não é uma questão pro cara. Não, mas assim, e o negócio também é que me parece que ele é uma das únicas opções, porque a família do moço mora muito longe. Sim. Né? Não me parece também que é muito difícil quebrar essa, sabe? Pro seu roommate. Mas, né, quem somos nós para julgar, não é mesmo? É, de fato, às meninas. A gente não sabe, realmente não, quem somos nós para julgar, de fato, porque às vezes a relação dos dois não é essa relação de amizade toda também, né? Não dá pra saber. Então, eu sugiro que vocês se separem. Isso. Esse relacionamento já deu pra todo mundo. Mas se não fosse pelo apartamento e dado tempo suficiente pra arrumar outra pessoa, por mim é ok também. Eu acho que ninguém foi babaca. Acho que foram todos vítimas das circunstâncias. Não. Todos foram vítimas. Eu acho que o amigo dele é babaca até o final. Eu entendo sua dor. E você assistiu? É, morando junto, eu diria que foi um pouco babaca. Tá. Agora, vamos pra uma pergunta que, na verdade, é um déjà vu. Agora, vamos pra uma pergunta que, na verdade, é um déjà vu. Agora, olá, jogabilidades e possível convidado. Se vocês vivessem no universo de Ghost in the Shell e tivessem a possibilidade de substituir somente uma parte do corpo por algo biônico, o que seria? E por que seria um intestino capaz de desintegrar o cocô? Nossa, por que seria um intestino capaz de desintegrar o cocô? Você não tem mais cagar, né? Mas qual que é o problema de cagar? Ah, seria uma coisa mesmo pra fazer, de né? De todas as coisas que seu corpo mágico biônico poderia fazer. De fato, não seria a minha escolha, tipo, também. Né? Mas, às vezes a pessoa tem um problema sério com cagar. Pois é, vai ver, tipo, foi o Ricardo que mandou essa pergunta. Inclusive, o Rafa falou que é um déjà vu, porque talvez a gente já tenha respondido essa pergunta. Então, talvez. Se ninguém falar, ninguém ia saber. Mas talvez, a gente não sabe. A gente tem a leve impressão, né? De que, né, em, sei lá, 10 anos de linha quente aí, pô, dá uma, né, quebra essa pra nós assim, também, né? Talvez nem tanto tempo que a gente já tenha respondido essa pergunta, um mês. Como é que é quando a pessoa fica velha, ela fica... Senil, é o senilidade. Isso, é a nova era do... Não, isso jogabilis é senilidade. Eu já tô há uns 2 anos já, tá? Só dizendo. Eu tenho desculpa aí, que é falta de vitamina B12, tá bom? Descobri. Eu tenho desculpa que foi a Covid longa, está me matando. Você fez... Jogabilis senilidade. Não, pera. Você fez exame de sangue de novo, André? Eu fiz. Putz, agora tem que pegar o do Tengu. Preciso fazer outro. Fazer um recente, não? Não, preciso fazer. A gente vai fazer um super trunfo de exame de sangue? A gente tem que desenvolver. Tem que fazer isso aí. Eu preciso fazer um check-up. Queria falar que a injeção de B12 é dolorida, viu? É mesmo? É dolorida. Ah, tem injeção de B12? É injeção. Eu vou tomar e eu vou me auto-aplicar. Parabéns. Você vai se auto-aplicar? É? Na barriga? Tipo. Como você vai aplicar algo na sua bunda? Como que eu vou aplicar na minha bunda? Você vai pedir pra Clarice aplicar. Não, eu vou. Você acha que a Clarice vai ver minha bunda? André, vocês namoram há 7 anos? 8? Não, mais. Você acha que ela vai ver minha bunda? Tá cedo pra ver a bunda. Tá certo. André, fiozinho terra? Não? Mas aí não precisa ver a bunda. Não precisa ver a bunda. Não precisa ver. Ela aplica no escuro, então. Ela usa o tato pra aplicar a injeção. É, seria uma opção. Peraí. Vai ser seringa de apertar normal? Seringa de apertar. André, você não vai conseguir aplicar na sua bunda. Pode fazer isso na moralzinha? Pode. Não, eu não sei quais são as implicações. É que às vezes tem aquela tipo de insulina, que é só tipo uma canetinha, que vai na bunda. Pensei que poderia ser algo assim, entendeu? Porque... Mas mesmo quando você aplica na barriga, a gente tem que entender, é um mecanismo mais automatizado, exato, né? Exato. Seringuinha show, pô. Não, caralho, você não, vai não. Não, André. Parece que você vai aplicar heroína. Por que que tem uma colher junto? Com isqueiro. Vitamininha B12, caralho. Cara, André. Mas você tomou vitamina B12 onde? Tenho na bunda. Na bunda. E doeu? André, doeu. André, deixa eu falar. Aí, doeu, pra caralho. Aí você tá me dando um terrorzinho não, assim. André, isso daqui é uso intramuscular. Ou seja, você vai na ter bunda. Que saber aplicar melhor do que sem olhar, sabe? Você, na bunda. Você vai precisar de ajuda pra aplicar não isso. Não vou não. André, esse negócio tem que ser aplicado correto, André. E sim, intramuscular dói muito. É na bunda. Porque tem que ir bem fundo a então, agulha. É só pegar, ó. Pega o negócio, seringa, enfia na bunda. Olha não só, é, não é se fácil. Eu mirar na bunda, não tem onde errar. Olha, não, André, tem muito que dá errado nisso. André, você assim, quer ajuda? Não. Agora. Não. Não, mas pera, você viu se é de boa de aplicar sozinho isso? Vi. Onde você viu isso? No TikTok? No YouTube. Não é IA, né? Não é IA. Não. Né? É IA do Google. Mas diz... assim, quando eu tive que aplicar, foi acho que 3 ou 4 doses. É isso, tem um espaçamento. A primeira foi ok, as outras, assim, eu saí andando que nem cowboy. É mesmo? Da farmácia, assim. Entendi. Assim. Da bunda ficar doída. Ó, tem uma farmácia aqui do lado. Nem você acha que o farmacêutico vai ver minha bunda? André, eles não veem sua bunda. Eles só descem eles descem um pouquinho, assim. Aí eles veem o seu rego, sabe? Eles veem Você acha que o farmacêutico vai ver meu rego? Ai, quantas vezes todo mundo aqui já não viu, André, o seu rego? Eu espero que nunca. Eu torço para que isso não tenha acontecido. Quando você vai consertar ali a pia, sabe? Que você desce. Isso. Quando eu minha caixa de ferramentas. Você tá me falando, André, que você não vai fazer o exame do toque daqui a uns anos. André, os 40 é que aí tá inevitável, chegando. Então, esse que é o lance. Nesse caso, eu posso evitar, entendeu? Você sabe como é que faz o exame do toque? Tem uma certa noção. Como é que você deita no exame do toque? Ué, você de 90 graus, eu né? Acho que, eu como acho assim, que não 90 deita. Graus? É, eu acho que não deita. Você pina a bundinha e nas então, costas. Você não fica de quatro. É de lado, né? É de lado. É mais confortável, tá? Você fica de lado com o joelhinho dobrado assim. Mas aí ele vem, mete-lhe o dedo, pá! Como se fosse um gigante. Isso, pá! Como se fosse um Neji, sabe? É, do One Piece. E fala, tá tudo bem. Entendi. Tá aí. Tava tudo bem. Tá, o chakra tá bloqueado agora. Agora? Não, ele desbloqueia todo o seu chakra. Desbloqueia, né? Você renasce um novo homem. Pô, eu tava em paz em aplicar a minha citoneurina 5000. Agora assim, vocês estão me deixando é dolorido. Horrorizado. André, sei lá. Assim, às vezes, você descobre que você tem mãos de anjo pra aplicar a injeção, entendeu? Eu acho que nem é isso, né? A agulha vai estar dentro da bunda do André. Delicado ou não, né? Você já viu o tamanho dessa agulha? Eu vi. Exato. Você viu o tamanho da minha bunda? Então, André, tem que... É muita coisa pra chegar até o músculo, então, entendeu? O lance é... Então, pois é, mas aí que tá. Se eu mirar na minha bunda, não tem onde errar. Então, André, mas o negócio é que você não tem que acertar a bunda. Você tem que acertar no músculo que está debaixo da bunda, entendeu? Entendi. Não, mas tá tudo certo. Tá bom. Então tá bom. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo vai ficar tudo bem. Então a sua bunda biônica, é isso que você quer dizer? No universo de Ghost in the Shell. Com uma abertura pra seringa. Isso. Um aplicador biônico de... É tipo o bagulho de colocar gasolina no carro, assim, né? Isso. Abre, aí tem negócio, você bota a mangueira na bunda do André. Abastece. E abastece ele de B12. Isso. Exato, exatamente. Aí faz vários quilômetros rodados. Quais são os sintomas de falta de B12? Um deles é perda de memória. Olha, isso pode ser alguma coisa, Meu Deus, será que eu tenho falta de B12? Capaz. Mas André, qual que é o sintoma? Danos neurais no geral, assim. Mas o que a gente tem que comer pra ter B12? Uma boa pergunta. Sabe o que tem 100% da necessidade diária de B12? Fígado. Monster. Caralho, sério? Aí, André, então não, você toma Monster pra caramba. É porque tem uns energéticos que é tipo 3000% de... Uau. É absurdo. Uau. Estou colocando aqui, vamos ver. Vitamina B12... Eu sei que tem em carne, porque tem veganos que tem que tomar suplemento de... do complexo B por causa da falta da proteína. Aham. Uhum, uhum. Previne problemas cardíacos e derrame cerebral. Olha. Necessária para a boa manutenção do sistema nervoso. Uhum. Uhum. Fontes naturais de vitamina B12. Nori. Uau. Comer com sushi. Fígado. Delícia. Gosto. Ostra. Não sei. Não sei se você já comi ostra. Carne. Peixes. Mas qual carne? Tá, carne. É carnes. Eu não como muita carne nem peixes. Peixes. Manteiga. Ok. Soja e seus derivados também possuem a cobalamina em sua constituição, porém como um análogo inativo da vitamina B12, portanto inapropriado de digestão humana. Então foda-se. Mas assim, quando ele tava contando, eu como isso, não como aquilo. Mas assim, a sua dieta já não tá suprindo. Não. Essa é a parada. Então realmente... eu tô vendo aqui tem um monte de queijos, parmesão e suíço, iogurte, bife de fígado de frango. Meu Deus. Mariscos, banana e morango, mas é muito baixo por porção a vitamina B12. Algas, cereais matinais. Aí, André, toma... Mete os sucrilhos aí pra dentro, sucrilhos. Pô. Truta, bife bovino. Bifinho? Sardinha, frango cozido. Sim. Ah, mas não é tão rico em B12 quanto os outros alimentos. Coração de frango. Pô, coração de frango, André. Eca, mas é considerado alto. Bife de fígado. Ostra, atum. Atum é bom, hein? Faz tempo que eu não como atum. Atumzinho? Atum, uma pizzinha de atum, assim? Pizza de atum. Salmão. Quem já pediu na próxima aí, ó. Leite derivado e ovos. Pô, tô show de B12. Pô, ovo também contém uma quantidade significativa de B12. Ué, eu como muito ovo. Só come mais ovo, então. É, claramente. É, André, tu deve comer mais ovo. Pera que eu tenho dois. Mas enfim, eu tenho três porque o meu terceiro é uma prótese biônica. Era só pra trazer de volta, desculpa. Bem, galera, todo mundo já sabe que eu escolhi o pinto. Ah, por que você escolheu o pinto? Porque ia ser muito legal. Tato não ia ser a mesma coisa, Rafa. Não, não, mas eu acho que nesse ponto da tecnologia... É, acho que sim. Eu acho que tudo é a mesma coisa. É, pô, mas aí seria foda, porque eu ia querer tudo, entendeu? Entendi. Foda-se, joga tudo que tá aqui fora e me dá um corpo inteiro biônico. Você quer literalmente Ghost in the Shell. Eu da quero. A Major. A Major é só o cérebro. Só Cyberpunk 2049. Eu não quero nem o cérebro. Até o cérebro pode ir embora. Exato. Não, mas eu queria só o cérebro, tá bom. E aí me bota no corpo da Scarlett Johansson. Ó, mas assim, dado a minhas questões aqui, eu escolheria um estômago biônico. Porra! Capaz de me dar saciedade quando eu quisesse. Isso já existe, chama bariátrica. Exato. É o estômago biônico. Eu já falei que a gente tem que fazer uma meta de bariátrica na Jogabilidade. Os quatro tem que fazer bariátrica. Ah, isso. Entendeu? Vamos fazer essa cirurgia tranquila pra pessoas. Exato. Pessoa. Não, suave. E aí tem que ser os quatro, porque aí é um equilíbrio. Claro. Não, é assim que funciona. É. Eu acho que a gente já respondeu isso, porque eu lembro que a minha resposta que vai ser agora, que eu acho que foi a mesma, eu lembro de ter falado isso já. Que eu colocaria, tipo, olho. Olhos biônicos. Eu acho que você falou isso mesmo, Tengu. Pra poder tirar screenshots e fazer clips. É uma boa também. É. Eu acho que o principal pra mim também seria olho, pra, sei lá, ver no escuro. Isso. É que pra fazer screenshot e clips, eu acho que eu até falei outra vez. Tem óculos já que faz isso. Já tem. O Ray-Ban Mas Meta. Mas aí o olho as pessoas não sabem. É, entendeu? Mas então, o negócio com o óculos é bem discreto. É bem discreto. É um óculos normal, a diferença é que ele tem um botãozinho aqui por dentro que você aperta, ele tira foto, ou começa uma live, ou grava vídeo. Não, mas eu posso fazer buscas no Google instantaneamente, assim, só dar uma piscadinha assim, pô. Assim, isso é verdade. Pô, imagina um olho multiuso. Mas então, só o olho não, né? Só o olho não ia dar pra você fazer a busca. Não, né? O olho ia vir com isso tudo. Vem com tudo, pô. Porque ele ia ter uma ligação com o cérebro. Bota um chipzinho no cérebro ali e já era, acabou. Nem me viu. Fazer realidade aumentada. É, você não ia precisar nem comprar um óculos VR, por exemplo. Então, seu olho já ia emular, você ia jogar videogame. Foda. Mas eu também... Gostei, Tengu. Vou mudar o meu olho e o meu pênis. Mas eu também trocaria o braço, porque em ficção sempre é estiloso o braço. É verdade, né? A não ser que você seja um amigo do Capitão América da Marvel. Aí seu braço biônico não faz porra nenhuma. Ah, não, mas eu não tô falando por isso. Eu tô falando pela estética. E o braço esteticamente é legal. Não, é que eu tô reclamando. Porque eu acho um desperdício de personagem. Pô, imagina você ter um braço biônico e ter vários utensílios de cozinha no seu braço biônico. É verdade. Imagina você ter um braço biônico e o seu maior poder é utilizar uma metralhadora. Imagina se tem um braço biônico que ele não dói quando você usa mouse ou teclado. Perfeito. Perfeito. Um braço biônico que você pode desenhar sem sentir cansaço na sua mão. Tá vendo? Porra, muito tudo bom. De bom. Um braço biônico que você pode fazer fist no seu melhor amigo. Que tem o cu biônico. Exato. E aí, você, tipo, é isso. Você roda como se fosse um os dois juntam. Aham. Aí vocês fundem um ser só. Megazord foda, chama. Foda, foda. Mas vamos pra próxima pergunta. Hoje vim aqui, protegido pelo anonimato, para lhes falar o seguinte caos. Não lembro exatamente quando, mas eu era uma criança. Lá por uns 6 anos, talvez, um pouquinho mais alto que a altura de uma pia. Isso é importante pra história. Eu fui com minha mãe e uma amiga dela numa viagem pra praia no inverno. Eu, criança feliz, quis entrar no mar, mesmo estando frio aqui no sul, e fiquei doente. Eis que, catarrento, dei uma cusparada nojenta na pia. A verdade é que nem lembro direito do caos em si, mas sim da bronca absurda que levei da minha mãe, porque fiz a amiga dela morrer de nojo. Vocês lembram alguma coisa de criança que vocês fizeram que é absolutamente vergonhosa, que assombra vocês até hoje? Vamos usar a desculpa de que criança nem a gente, que absurdo, para expor essas verdades ao mundo. Beijos, amo vocês. Eu tenho uma memória vívida e vergonhosa do dia que minha mãe me pegou. Batendo punheta. Mas eu lembro, É. Todo dia eu penso nisso, Sushi, inclusive. me assombra também, Sushi. Eu penso, caramba, o Sushi como foi pego, batendo punheta. Que história que era essa mesmo? Você já contou a história. Já. Mas eu não lembro já. Dela. Não, já contou. Ah, eu tava lá, criança, num lugar que eu não deveria estar fazendo isso. Entendi. Yeah, mas você nem sabia o que era isso ainda, né? Não, sabia, ué. Você sabia? Sabia, ué. Sabia e tava fazendo. E tava fazendo. Tava buscando... Tava buscando prazer. Ah, eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, 9 anos. Caralho, que precoce. Pinto tá ali, né? A gente descobre rápido isso. Porque a vez que a minha mãe me pegou também, tocando sanfona, foi bem vergonhoso. E não dava pra disfarçar. Não dava. Tinha um rentaizão na tela do computador, assim. Não dava. Entendi. Sem chance. Entendi. E tava... Ia me ter que deixar. Não, era a imagem só. Meu computador não era bom o suficiente pra rodar... Okay, é verdade. Pra rodar vídeo. Mas, sabe o que é foda? Eu fiquei pensando... Pô, era uma criança gripada. Você acha que ele mereceu essa branca? Essa bronca? Mas eu acho que é por isso que traumatizou. E esse que é o lance que eu fico pensando assim, né? Porra! É, não tenham filhos, tá? Exato. Não tenham filhos. Se você for brigar com seu filho porque ele tá doente, porra! Porque assim, olha... O que a pessoa carrega, olha a bagagem. Ela, ela acha que é errado. A pessoa carrega até hoje porque cuspiu numa pia. Cuspiu no bolo. E não deixou escorrer, porque uma reclamação que minha mãe tinha é que eu assoava o nariz na pia. Uhum. E eu abria a água, só que às vezes, sei lá, não escorreu 100% do catarro. E ficava... Então ficava uma casquinha. Vamos dar uma bronca no sushi. É. Tá vendo? O Rafa tá fazendo... Foi isso que a mãe do menino fez. Tá, mas não. A amiga fez... E aí a mãe do menino foi lá e brigou com ele. É. Falou, seu porco nojento, filho da puta, desgraçado. Deu 3 socos na cara do moleque. Entendeu? E é assim que as crianças ficam traumatizadas. É, pois é. E mandam perguntas pro Linha Quente. Ou, né, assim, né? Que bom que foi o resultado aí de mandar... Poderia ter desenvolvido um fetiche. É assim que desenvolve fetiche? É assim que desenvolve fetiche. Nada contra. Uma coisa que eu sempre achei meio nojenta, mas eu admirava um pouco quem conseguia fazer. Aquela catarrada de jogador de futebol. Nossa, que joga... Pode crer. Que dá um tiro com o nariz. Ah, com o nariz? É, tipo, a pessoa tampa uma narina, solta o ar pela outra e dispara o catarro. Meu corpo não é capaz de fazer isso. Mas eu admiro. Eu admiro isso nas outras pessoas. Ideia pro Jogabilidade, eu não sei como a gente vai filmar isso. Campeonato de cuspe. Não, quem não consegue cuspir mais longe? Não. André, vocês são muito caretas, tá bom? Tem que fazer o campeonato. Pô, que o meu pai... nojo de cuspe, nossa. É mesmo? Tem nojo? Muito nojo. É mesmo? Você não bate punheta cuspindo, não? Não. Ué, gente, é assim, quando você não tem lubrificante, você cospe. Não precisa de lubrificante. Você não precisa de lubrificante? Eu nunca usei lubrificante ou cuspe em punheta. Você vai sozinho, sem nada? Não, é punheta, gente. Que isso, gente? Ué. Não, eu achei o cuspo. Você é o esquisito aqui, Rafa, desculpa. Ah, uma cuspidinha. Não precisa, não. É punheta, gente, não precisa disso. Não, galera, não. É que, ó, eu tenho um negócio. É que, assim, de fato, dependendo da configuração anatômica da pessoa, eu sei que a pessoa precisa de uma ajuda lubrificante. Eu não sou circuncisado, porque eu sei que quem é circuncisado precisa sempre, né? É, sim. Porque é sempre mais seco ali a região. Olha aí. Né? Por isso que o americano né, sempre usa hidratante de mão. Condicionador, né? Usa esse monte de coisa. Americano que eu digo estadunidense, né? Sim. Por falta de histórias de vergonha, a gente tá passando vergonha agora. Não, que isso, vergonha? Que vergonha? Aqui é natural, entendeu? É, entendi. Natural. Entendi. Mas peraí, ninguém... Eu não lembro. Assim, de sopetão é difícil de lembrar. Como assim? Vocês não lembram o dia que a mãe pegou batendo punheta? Pô, mas é foda, porque eu não era criança, sabe? Isso foi... Eu tinha 33 anos, é. Mas, ó, falando em natural, próxima pergunta. E aí, turma, beleza? Indo direto ao ponto. Por causa de ver outras moças fazendo coisa semelhante na internet, desenvolvi curiosidade curiosidades sobre exibicionismo. Comecei ficando pelada com o portão de casa aberto durante a madrugada. Uau. Mas rapidamente comecei a ter vontade de ir para drogas ainda mais pesadas, na forma de ir com tudo para fora. Uau. Sentindo o beijo da natureza em meu corpo. Poético. Pensei, a essa hora não tem ninguém na rua mesmo, tudo tranquilo. E fui. E foi muito legal. Só que tem um problema. Eu percebi que um dos vizinhos tem câmeras de segurança apontadas para a rua. O que fazer? E também, o que vocês acham que seriam outros jeitos, talvez menos excitantes, mas mais seguros, de explorar esse kink? Ousadia, né? Ousadia e alegria, né? É, tipo, o que... não sei se tem muito o que fazer. Tipo, as pessoas têm câmeras, sei lá, tá ligado? Faz que nem o exibicionista clássico, sai de sobretudo na rua. Isso. Meu Deus, isso! E vai pra um parque. É, sei lá, tá ligado? Não mas sei. Mas eu fico pensando assim, ah, eu saí de casa pelado e o vizinho tinha câmera. Vitória, não? É, o propósito não, não é meio que mas esse. Assim, eu mas acho... o propósito é não ser pego também, né, André? Eu acho que é a emoção de correr o risco. Sim. Mas assim, ser visto tá pra jogo também, né? Faz parte da parada. Faz parte da emoção. Assim, o que você vai fazer em relação a isso, não tem o que fazer. Eu acho que só o lance... Você pode torcer que talvez seja aquele tipo de câmera que não grave tudo, né? Ela grava, sei lá, o último mês, e aí cada mês ela vai apagando as gravações antigas. E é só pra você... Ah, aconteceu algo, eu vou lá e salva aquela gravação, ela deixa de ser temporária pra ser eterna, entendeu? Você vai lá e escolhe isso. É, eu acho que o lance é só, tipo, fora da sua casa, talvez seja algum tipo de crime, eu não sei. Então... É crime. É. Atentado ao pudor existe. Exato, existe, é, né? Crime, pois é. Mas, o que você pode fazer é... Existem locais que adultos combinam de ficar pelados. É, sim. Mas entendeu? Aí não é a mesma emoção, mas, eu acho. É, mas é o que a pessoa mas falou, mas ela, né, falou, pode não ser a mesma emoção, mas é mais seguro, mas, é, né? É. Mais safe. Por exemplo, tem a barbearia... Eu ia falar exatamente. É que essa barbearia é pro público gay, né? E ela é uma mulher. Eu só ia comentar de sacanagem. Que eu descobri essa barbearia agora. Eu só vi o print, como é que é? É a masturbação liberada? É uma barbearia que você e o cabeleireiro estão pelados, é isso. E aí, pode ou não rolar alguma coisa? É o clássico corta o cabelo e pinto. Não, corta da frente e pica atrás. Só que a barbearia também tem massagem, tem banho, tem um monte de coisa lá. Sim. E você faz o que exato, mas o negócio mandar. Aqui, esse negócio é tão antigo já, o negócio existe há tanto tempo. E antigamente eu lembro que tinha de você ir na casa da pessoa pra ela cortar o seu cabelo e pinto. E também ela ir na sua casa. Entendi. Primeira vez que eu vejo um local que é assim. Já. Sei. Entendeu? Sabe o que eu acho que é esse negócio aí? É porque a pessoa, ela quer um pouco dessa... como é que fala? Dessa obfuscação, assim. Tipo, não, eu só estou indo na barbearia. Uma desculpa. Desculpa pra putaria. Opa! Vai muito pelado. Hétero. Entre, casado que vai lá na surdina, né? Provável. Tô indo lá cortar o cabelo, hein? Tá ok? Você não viu o vídeo do funcionário mostrando o lugar? Não. A Thalissa ficou muito curiosa. Ela achou um stories de um cara que trabalha lá e gravou um vídeo mostrando como é que é o funcionamento. E ele faz uns comentários. E ele falou que vai muito casado lá. Faz sentido. Tem um público. Outro, talvez, casa de swing. Né? Eu não sei como é uma casa de swing. Mas eu imagino que seja a versão hétero da sauna gay. Né? E na sauna gay as pessoas andam pelados ou de toalha. Mas aí que tá. Mas a casa de swing tem que transar. Eu não sei tem se... Tem que transar? Eu não sei se as pessoas que estão participando fica de boa com o pessoal que quer ir só pra assistir. Não, acho que não. Pelo que eu ouvi de pessoas que já frequentaram esse tipo de estabelecimento... Um amigo meu me disse. É de boa, assim. Tipo, você não precisa transar se você não quiser. Você pode ficar lá de boa. Pelo que eu ouvi de pessoas, a sauna gay é assim também, sabe? Tipo, tem áreas abertas e tem áreas fechadas pra quem quiser fazer coisas mais... Tem labirinto. Escuros, tem escape room. Não, mas tem as dark rooms, tem o glory room, tem sala de cinema, tem literal sauna, tem chuveiros, tem um monte, é um parque de diversões, entendeu? É um parque de diversões. Sala da planta, laboratório, exato, subterrâneo. Laboratório de informática. Isso. E o mais clássico, você pode ir numa praia de nudismo. Mas aí que tá, eu fico pensando assim, será que ir num lugar onde a nudez, ela é esperada, e aí vai do negócio, né, que eu tava falando, que é menos excitante, né, mas mais seguro. Porque, de fato, é complicado, né, porque você saindo da sua casa pra fazer isso, né, tem esse negócio do atentado ao pudor aí, sabe-se lá, quem vai tá vendo, às vezes, né, nem o público ideal que deveria estar vendo isso, né. Exato, e também tem o risco de, sei lá, ela falou que fez isso de noite, de madrugada, não sei, O risco de sair sozinha, pelada, pela rua, e isso, alguém acaba fazendo alguma coisa, sim, sei lá, sim, né? Sim. Andar pela rua assim, eu não recomendaria. Não, não. Existem, eu imagino, como existe na internet toda, deve existir alguma comunidade pra você ir perguntar sobre entrar essas coisas. Entra no Orkut. É isso, entra no Orkut e procura a comunidade nudistas do Brasil. A gente tem um amigo que ele é nudista, não sei se vocês sabem disso. É mesmo? Ah, não tô, que ele anda, por exemplo, na casa dele, ele fica somente pelado o dia inteiro. Pode crer, pode crer. Pode crer. Né? Talvez você possa procurar essas pessoas, talvez elas saibam de outros locais não criminosos e seguros que você pode fazer isso, como a gente falou, ah, cabeleireiro, né, esse tipo de coisa. Eu tava vendo sobre uma notícia aí, de um negócio antigo, na verdade, né, que eles fizeram um pacote de turismo, de nudismo, que era todo pelado, do início ao fim, assim, então é um avião todo mundo pelado. Caralho. Que isso? O hotel todo mundo pelado, na praia todo mundo pelado. Sei. E as pessoas têm que gostar muito de ficar pelado, né? É que você é um nunca nu. Mas assim, voar num avião pelado. Deve dar um frio. O avião é gelado. É. Tipo assim, até dormir pelado, não tem como... Então, eu não consigo dormir pelado. Quem acharia confortável dormir pelado? Tem muita gente que só dorme pelado, André. Mas assim, pelado... Com as coisas, as partes roçando ali no... Então, se eu deito sem camisa, eu sinto muita coceira. Muita coceira. Então, eu já não conseguiria. Já seja o costume também, né? Não consigo dormir sem camisa. Pelado, então, meu Deus do céu. Lembra que eu falei que eu tinha medo? Você tem animal de estimação, por exemplo. Eu dormo pelado? Um perigo. Um perigo. Né? Imagina lá o gatinho. Ele fala, ai, que linda essa bolinha de Natal aqui. Cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling. Faz um gato, não funciona uma vasectomia. Assim, mas... Porque eu não sei se o gato ou o cachorro entende o conceito de órgão genital e fala, ah, ele pode achar que é um brinquedo, pode morder, um arco. Caralho. Exato. O Rafa tem as bolas douradas que faz barulho quando mexe, não é possível. Mas respira, né? A bola respira, o gato pode ficar curioso. É. Sei lá, eu tenho muito medo. Esse negócio de ficar pelado é perigoso. Isso, eu também acho. O ser humano inventou roupa por um motivo. Esse negócio de ficar pelado é perigoso. Neandertal, 10 mil anos antes, né? E assim eles inventaram a roupa.